Antena Web Informação. O adepto de futebol tem um espaço privilegiado nas bancadas da Antena Web. Todas as terças-feiras às 20 horas, Carlos Bonaparte apresenta Mundo do Futebol. Um espaço radiofónico em que não se debate o presente, mas sim se dá a conhecer e se recorda o passado. Todos os factos relevantes do futebol à escala mundial. Os campeonatos, os jogadores, os clubes, tudo em revista aqui. Mundo do Futebol. Terças-feiras, 20 horas. Canal 1. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. Morreu Antímio Azevedo aos 88 anos. O Senhor do Tempo, como era conhecido, não só nos meios de comunicação, mas também no Instituto da Atmosfera e do Mar, no Instituto Português da Atmosfera e do Mar, morreu então aos 88 anos nesta segunda-feira. Começou a trabalhar na RTP no princípio da década de 60, em 1962, e era conhecido como o Senhor do Tempo, não só porque foi o primeiro a apresentar um boletim meteorológico na televisão, com imagens de satélite, mas também porque foi, pela sua forma de explicar a todos aqueles que o encaravam com novidade estes mapas, exatamente o que eram, e passou a explicar de uma forma mais clara o que eram frentes frias, depressões, etc. Esteve na RTP durante longos anos, mas as últimas vezes que apareceu foi na TVI, o quarto canal português e o segundo canal independente. Apresentou o Tempo entre 1992 e 1996. Faleceu então nesta segunda-feira aos 88 anos. O Estado alerta, mais especificamente a Associação Tributária e Aduaneira. Aliás, a Autoridade Tributária e Aduaneira. Há um portal, um novo portal das finanças online, e há um e-mail que está a circular para várias pessoas. A Autoridade Tributária e Aduaneira alerta para os consumidores não confundirem este site, que a ATA desconhece, com o Portal das Finanças. Diz também, num comunicado, a Autoridade Tributária e Aduaneira que não conhece este portal e que o mesmo não presta nenhum serviço em nome da ATA. Na Turquia, uma situação insólita nos jogos deste fim de semana com respeito às seleções de futebol. A Turquia recebeu, no estádio do Galatasaray, o Cazaquistão. As duas equipas jogaram, o jogo correu tranquilamente, mas antes mesmo do apito inicial deu-se um insólito. O guarda-redes, Volkan Demirel, que pertence à equipa do Fenerbahçe, rival dos turcos do Galatasaray, estava no aquecimento e, sendo ele o guarda-redes da seleção, iria ser ele a jogar aquela partida. Mas depois de insultos e apupos, o mesmo se dirigiu ao banco e recusou-se a jogar. Outro, Volkan Damaran, foi em seu lugar, num jogo que ficou então marcado por este incidente. Fenerbahçe, que não tem nenhuma associação com este incidente, mas Volkan Demirel já esteve, enfim, num pequeno conflito há algum tempo com Filipe Melo, quando deu a marcação de uma grande penalidade pelo jogador brasileiro. Houve umas certas picardias entre o avançado Filipe Melo e o guarda-redes turco, então, do Fenerbahçe, Volkan Demirel. Desta vez, o jogador acabou mesmo por recusar jogar esta partida. O Antena Informação, hoje mais curto, fica por aqui, mas vai regressar amanhã às 13h25. Boa tarde.